Esquece esses bruxas que tão na ronda. Tudo vira passado, vem comigo e curte essa onda. O tempo vai passar e levar tudo embora. Tudo vai mudar, mas até agora prometo que vou voltar, se for pra te ter de novo. Mas se for pra jogar, eu vou ganhar tudo em dela. É a rainha e o rei, é nós que tá. Me ensina o que eu não sei, Cleópatra. Eu quero ir bem além do que o bem está. Por mim tá tudo bem se você ficar. Tá tudo bem, meu tudo bem. Tá tudo bem, tudo bem. Tá tudo bem, meu tudo bem. Tá tudo bem. Tudo bem, meu bem. Já que seu nome é Honey Money, faz uso e me paga diamante. Dispensa namorada, baixando os que eu vou pagar diamante. Mas joia como você, rara no Brasil e na Europa. Eu tô vendo como pra você o valor de uma joia importa. Se tu manda ideia torta, eu reclamo, tu me corta. Se eu que manda ideia torta, tua ideia me dá torta na cara. Se eu chego doidão de shows, eu levo a porta na cara. Melhor rala a cara, senão de essa conta sai cara. Tuas amigas falam merda e nem me cara. Elas não valem uma moeda e como a verdade é clara. Logo aparece, sempre prevalece, nem precisa fazer prece. Pra você cachorro é bandido, leste, merece. Ela quer o kit da Vitória Secret. Pra ficar chique, rolezinho início na Ferrari, não no Fiat. Que pra Miami Beach, é a inspiração de um hit. Que eu seja cachorrinho sente quando diz é city. Não dá pra parar, aproveita de uma vez. Até porque só se vive uma vez. Vamos aproveitar junto e fazer o que quase ninguém fez. Todos têm direito à felicidade, é nossa vez. Até porque uns puxa só tão contigo pra tirar onda. Uns puxa que acha que isso quer tirar onda. Esquece esses puxa que tão na ronda. Tudo vira passado, vem comigo e curte essa onda. O tempo vai passar e levar tudo embora. Vai mudar, mas até agora prometo que vou voltar, se for pra te ter de novo. Mas se for pra jogar, eu vou ganhar tudo em dela. É a rainha e o rei, é nós que tá. Me ensina o que eu não sei, Cleópatra. Eu quero ir bem além do que o bem está. Por mim tá tudo bem se você ficar. Tá tudo bem, meu tudo bem. Tá tudo bem, tudo bem. Tá tudo bem, meu tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Só que é de outro jeito. Se é outro fogo, vejo outro desejo. Sinto que é um outro corpo. E mesmo assim ainda vejo seu rosto de um outro jeito. Outro fogo, outro rosto. E mesmo assim ainda sinto seu gosto. E mesmo assim ainda vejo seu rosto. E mesmo assim ainda sinto seu gosto. E mesmo assim ainda vejo seu rosto. Mesmo assim ainda sinto seu gosto. Mesmo assim ainda vejo seu rosto. Mesmo assim ainda sinto seu gosto. Mesmo assim ainda vejo seu rosto. Mesmo assim ainda sinto seu gosto. Mesmo assim ainda vejo seu rosto. Mesmo assim ainda sinto seu gosto. Mesmo assim ainda vejo seu rosto. Mesmo assim ainda sinto seu gosto.